Mil S areia movediça, problema de vista. Cansei de contar dinheiro, passa tudo no meu Visa. Visa, yeah. Cansei de contar dinheiro, passa tudo no meu Visa. Mil S areia movediça, problema de vista. Cansei de contar dinheiro, passa tudo no meu Visa. Visa, yeah. Cansei de contar dinheiro, passa tudo no meu Visa. Visa. Visa meu nome no topo, passando Visa esse colão de ouro, ei. O gemido dessa gata é bem melhor do que seu choro. Vigilãozinho tá escroto, o flow dele tá o torro. O mundo tá ficando louco, muito tá virando pouco. Yeah, oh. À frente do tempo estou, distante de qualquer lugar, acima das nuvens estou. Duvido que vão me alcançar. Antes pisava na lama, hoje ando de lambo. Muita gente me vejando. Meu S areia movediça, problema de vista. Cansei de contar dinheiro, passa tudo no meu Visa. Visa, yeah. Cansei de contar dinheiro, passa tudo no meu Visa. Meu S areia movediça, problema de vista. Cansei de contar dinheiro, passa tudo no meu Visa. Visa, yeah. Cansei de contar dinheiro, passa tudo no meu Visa, Visa. Não tão querendo ver o meu sorriso, porque tá dourado e ele brilha. Tá dourado, ele brilha. O show lotado é o meu paraíso. Minha blunt é tipo um dedo de guri. Esses dias o meu rosto apareceu na revista. Esse mano tá devendo, pega o nome dele e risca. Risca no trap, já virei especialista. Passa tudo no meu Visa. Tá tendo bate cabeça quando meu som tá na pista. Pista, pista. Cansei de contar dinheiro, passa tudo no meu Visa. Visa. Cansei de contar dinheiro, passa tudo no meu Visa. Areia movediça, problema difícil. Cansei de contar dinheiro, passa tudo no meu Visa. Visa, cansei de contar dinheiro, passa tudo no meu Visa. Visa.